Só quero que me ame diante de tudo. E todos que querem nos separar, eu sei bem, é um absurdo. O que fazem pra me ver longe de ti, mas não conseguem. Mentiras, intrigas. Mas isso só nos fortaleceu. Me arrisquei, mas de uma coisa eu sei. Quero que me ame, mesmo sabendo dos meus defeitos, das minhas razões. Quero que me ame diante de tudo, mesmo que o mundo esteja contra nós. Quero que me ame. Seu sorriso, seu jeito de me olhar revela as coisas que há tempo esperei, acreditei. Mesmo com tudo, não desacreditei. Me arrisquei, mas de uma coisa eu sei. Quero que me ame, mesmo sabendo dos meus defeitos, das minhas razões. Quero que me ame diante de tudo, mesmo que o mundo esteja contra nós. Quero que me ame. A cada dia que passa, meu sentimento é mais forte. Nunca pensei amar alguém assim. Talismã da sorte. Mesmo sabendo que todos querem pôr um fim nessa história. A inveja é moda. Altas fofoca é foda. Então deixe que falem, que pense o que quiser. Cê sabe que eu te amo, digo pra quem quiser. Tatuei seu nome dentro do meu coração. Vou te levar pro céu, te fazer feliz. Me dê a mão, fugir pra longe, onde ninguém nos encontre. Num mundo só nosso, só quero que me ame. Fugir pra longe, onde ninguém nos encontre. Aí amor, só quero que me ame. Sabendo dos meus defeitos, das minhas razões. Quero que me ame diante de tudo, mesmo que o mundo esteja contra nós.